Voltando para o táxi UEP 5896 com 82 a bordo, 3 horas e 10, alternando Galeão. No pátio Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera 5896. Toma pátio, Índia Alfa, chama 5 e pronto no ponto de espera UEP 5896. Pronto no ponto de espera da 106749. Confirmou as vezes, por favor. 1016, a linha decola, pista 10, tudo até calma. 0 na meia linha decola, 6746. 49. Salvador Web 5717 na posição 2 para fazer o funcionamento. 5717, eu tenho que ir da companhia para sair da guarda, autorizado posto 02. Tirado da companhia, autorizado 5717. Decolou 06, 720, sinal 8 controle. 1208. Controle com o motor, bom dia, o emergente 6749. Web 6749, contato radar 340, saída da Elpa, 2000 Lira. 6749? Afirmativo, 340, saída da Elpa, 2000 Lira, após o da Bridge. 5896 da web, decolou 09, controle 120, decimal 8. Fala 208, bom dia. Fala da web 5797 para o táxi 95, 5 horas com 20. 896. Web 5896, contato radar, suba para o 340, perfil da El. Perfil da El 340, 5896. Alguma chance lá da El? Mantém o perfil inicialmente. Ok, manterá. Web 5896, autorizado da presença da El. Fora da El, obrigado, 5896. Além da cola pista 10, vai até calmo, web. Além da cola no 0, web 5797. Web 6749, chame Recife, 251-3325. Não, 251-3325. Decolou 1 no 3, 120, decimal 8, controle 128, obrigado, bom dia, 5797. Controle Salvador, muito bom dia, web 5797, transfere 5797, contato radar, vou para o 340, sede da El. Da El, 340, 5797. A da EL ou pode apurar direto da EL? Agora autorizado direto da EL. Da EL, web 5797. Web 5896, chamei Recife 251-3325, meu voo. Obrigado, senhorita. Até amanhã. Approach American Miner 80 out of 200 for level 110. We have Foxtrot. Bronca 980, Scott Redent, clear on arrival, descend 4,000 feet, QNH 1016. AM on arrival, 1016, and down to 4,000 feet, American Miner 80. Salvador, bom dia, gol 1995, sem te dar informação, Foxtrot passa 240. Gol 995, acelera a identificação, chegada bom, fidez até o 050. 050, chegada bom, 1995. Web 5777, chame Recife, 251-133-25, bom voo. 1-3-3-25, confirma a secundária, por favor. 1-3-3-25. 1-3-3-25, obrigado pelo meio que você consegue estar certo. Salvador, boa noite 04, bom dia, informação Fox. Boa noite 04, acena identificação, chegada Bonf, desça até o 06200. 060, chegada Bonf, boa noite 04. Echo 980, descend 2000 feet, connect 1016, clear final, post establish, localizer. American 980 down to 2,000 feet, call established on the final. American 980. 995, desça para 4,000 pés, ajuste 16. 4,000 com 16, gol 99. Gol 1804, desça para 050. 050, 804. American 9 or 8 0 is over Duna. Establish on the localizer. Complete final call tower 118.6. 118.6, American 9 or 8 0. Salvador Tower, American 9 or 8 0, over Duna for runway 10. American 980, call me out to American 980, you're down with Locus. American 980, welcome. Have inside clear to land runway 10, wind calm. Clear to land runway 10, American 980, and gear is down. Is over the marker. Roger. Controle Salvador, bom dia, voo 9755, sente na informação Foxtrot, 190 para 1960. Voo 9755, acena identificação, chegada bom, desça até o 050. Até o 050, chegada bom, voo 9755. Voo 1995, desça para 2010, ajuste 1016, livre LS. Para 2000, com 16, livre LS, voo 995. Voo 804, 4010, ajuste 1016. 4000, 1016, voo 804.